Fecheiro 7. O robô fitou indiferente o terrestre ofegante que se debatia. O profeta ordena que se mantenha aqui. Faça isso, por favor. Deu um impulso com o braço. Donovan recuou, cambaleando, e nesse momento Cutie dobrou a esquina na extremidade oposta do corredor. Fez um gesto para os robôs de guarda se afastarem, entrou na sala de oficiais e fechou a porta de mansinho. Donovan, a arfar de indignação, precipitou-se para Cutie. Isto já foi longe demais. Vais pagar caro esta farsa. Não fiques aborrecido, por favor. Retorquiu suavemente o robô. Fosse como fosse, isto havia de acontecer. Não estás a ver? É que vocês perderam o lugar. Desculpa. E Powell deteve-se irto. Que queres tu dizer, ao certo, com isso de termos perdido o lugar? Até eu ser criado, respondeu Cutie. Vocês cuidavam do amo. Agora esse privilégio é meu. E desapareceu o único motivo da vossa existência. Não é evidente? Não é bem, retorquiu azedamente Powell. Mas que esperas tu que façamos agora? Cutie não respondeu de imediato. Manteve silencioso, dir-se-ia que a pensar, e depois estendeu um braço e enlaçou a espádua de Powell. Com o outro agarrou o pulso de Donovan e puxou-o para si. Gosto de vocês dois. São criaturas inferiores com fracas faculdades de raciocínio, mas realmente sinto uma certa afeição por vocês. Serviram bem o amo e recompensar-vos-ei por isso. Agora que o vosso serviço terminou, provavelmente não existirão por muito mais tempo. Mas enquanto existirem, ser-vos-á dada cama, mesa e roupa, desde que se mantenham afastados da sala de comando e da casa das máquinas. Está a aposentar-nos, Greg, gritou Donovan. Faz qualquer coisa, isto é humilhante. Escuta lá, Cutie, não podemos tolerar tal coisa. Nós é que somos os patrões. Esta estação é apenas uma criação de seres humanos como eu. Seres humanos que vivem na Terra e noutros planetas. Isto não passa de um retransmissor de energia. E tu não passas de... Ora, gaita. Cutie sacudiu gravemente a cabeça. Isso já é uma obsessão. Porque onde vocês insistir numa visão tão falsa da vida, tendo em conta o facto de os não-robôs não possuírem a faculdade do raciocínio, há ainda a questão de... Sua voz sumiu-se num silêncio de reflexão. E Donovan disse com uma veemência sussurrada. Se ao menos tivesse uma cara de carne e osso, partia-te a cara. Os dedos de Powell cofiavam o bigode e os olhos estavam semicerrados. Ouve lá, Cutie. Se não existe a Terra, como é que explicas aquilo que vês pelo telescópio? Desculpa. O terrestre sorriu. Caceita, hein? Desde que foste montado, fizeste uma boa porção de observações telescópicas, Cutie. Reparaste que vários desses pontos de luz, lá de fora, se convertem em discos quando observados por esse meio? Ah, isso, mas com certeza é uma simples ampliação destinada a apontar o feixe com maior exatidão. Então, por que motivo não são todas as estrelas igualmente ampliadas? Referes-te aos outros pontos? Bem, não há feixes dirigidos para eles, de forma que não é precisa ampliação. Com franqueza, Powell, até mesmo tu tinhas obrigação de descobrir a explicação dessas coisas. Powell ergueu desoladamente os olhos. Mas vês mais estrelas pelo telescópio. De onde vêm elas? Por Júpiter, de onde vêm elas? Cutie ficou aborrecido. Escuta lá, Powell. Achas que vou perder o meu tempo a tentar arranjar interpretações físicas para cada ilusão de ótica dos nossos instrumentos? Desde quando é que os dados dos nossos sentidos podem comparar-se à clara luz do raciocínio rigoroso? Olha, vociferou subitamente Donovan, libertando-se com uma contorção do braço amigável, mas metalicamente pesado de Cutie. Vamos ao fulcro da questão. Para que servem, afinal de contas, os feixes? Estamos a fornecer-te uma explicação. És capaz de fazer melhor? Os feixes, foi a impertigada resposta, são enviados pelo amo por razões que só a ele pertencem. Há certas coisas, e ergueu devotamente os olhos ao alto, que não nos cabe sondar. Nesta matéria eu procuro unicamente servir e não questionar. Powell sentou-se lentamente e enterrou a cara nas mãos trêmulas. Desaparece daqui, Cutie. Desaparece e deixa-me pensar. Mandar-vos-ei comida, disse amavelmente Cutie. Obtendo por única resposta um gemido, o robô saiu. Greg, foi o comentário roucamente sussurrado de Donovan. Isto requer uma estratégia. Temos de caçá-lo quando ele não esperar e curto-circuitá-lo. Ácido nítrico concentrado nas juntas. Não sejas parvo, Mike. Achas que ele nos vai deixar aproximar com ácido nas mãos? Temos de falar com ele, é o que é. Temos de argumentar com ele, de forma a deixar-nos entrar novamente na sala de controle nas próximas 48 horas. Caso contrário, estamos completamente tramados. Balançou-se para a frente e para trás, numa agonia de impotência. Quem é que pode estar disposto a argumentar com um robô? É vexatório, completou Donovan. Pior. Ouve lá, exclamou Donovan com uma súbita risada. Para que argumentar? Vamos dar-lhe uma lição. Vamos construir outro robô, mesmo debaixo do seu nariz. Nessa altura, ele terá de engolir o que disse. No rosto de Powell surgiu um sorriso que pouco a pouco se ia alargando. Donovan prosseguiu. Imagina só a cara do chanfrado quando nos vir fazê-lo. Os robôs são, evidentemente, construídos na Terra. Mas a sua remessa através do espaço é muito mais fácil, se puder ser feita em peças a serem montadas no seu local de utilização. Acresce que, diga-se de passagem, isso elimina a possibilidade de os robôs, completamente afinados, começarem a deambular enquanto ainda na Terra, obrigando assim a US Robots a confrontar-se com as rigorosas leis que proíbem robôs na Terra. Porém, isto impunha a homens como Powell e Donovan a necessidade de síntese de robôs completos, uma tarefa penosa e complicada. Powell e Donovan nunca tinham tomado tanta consciência desse facto como no dia em que, na sala de montagem, se lançaram à obra de criar um robô sob o olhar vigilante de QT1, profeta do amo. O robô em questão, um simples modelo MC, estava em cima da mesa quase terminado. 3 horas de trabalho. Tinham deixado apenas a cabeça por acabar. E Paulo fez uma pausa para passar a mão pela testa e deitou uma olhadela insegura a Cutie. A mirada não foi tranquilizadora. Durante 3 horas, Cutie tinha-se mantido ali, sem falar e sem se mexer, e o seu rosto, sempre inexpressivo, era naquela ocasião absolutamente indecifrável. Agora vamos meter o cérebro, Mike, murmurou Powell. Donovan tirou a tampa ao recipiente hermeticamente fechado e do banho de óleo dentro dele retirou um segundo cubo. Abrindo este, por seu turno, retirou um globo do invólucro de borracha esponjosa. Pegou-lhe cautelosamente, pois era o mais complicado mecanismo alguma vez criado pelo homem. Dentro da delgada pele, recoberta de platina, estava um cérebro positrónico, em cuja estrutura, delicadamente instável, estavam impostas trajetórias neuronais calculadas, as quais imbuíam cada robô daquilo que vinha a ser uma educação pré-natal. Entrava à justa na cavidade do crânio do robô deitado na mesa. Um metal azul cobriu-o, sendo hermeticamente soldado pela minúscula chama atómica. Olhos fotoelétricos foram cuidadosamente colocados, atarrachados no lugar e cobertos com folhas delgadas e transparentes de plástico duro como o aço. O robô aguardava apenas a súbita descarga vitalizante de eletricidade de alta voltagem. E Paul fez uma pausa com a mão no interruptor. Agora vê isto, Cutie. Observa com atenção. O interruptor foi premido e houve um zumbido crepitante. Os dois terrestres debruçaram-se ansiosamente sobre a sua criação. Registou-se um vago movimento apenas no início, um estremeção das juntas. A cabeça ergueu-se, os cotovelos serviram de apoio para se levantar, e o modelo MC girou desajeitadamente para fora da mesa. O seu passo era inseguro, e por duas vezes uns prematuros sons rascantes foram tudo o que conseguiu fazer no sentido de falar. Por fim, a voz, insegura e hesitante, tomou forma. Gostaria de começar a trabalhar. Para onde devo dirigir-me? Donovan deu um salto na direção da porta. Desce essas escadas, disse. Serás informado do que deves fazer. O modelo MC saiu e os dois terrestres ficaram sozinhos com o ainda imobilizado Cutie. Bem, inquiriu Powell com um largo sorriso. E agora? Já acreditas que fomos nós que te fizemos? A resposta de Cutie foi seca e decisiva. Não, disse. O sorriso de Powell ficou paralisado nos lábios e depois descontraiu-se lentamente. A boca de Donovan abriu-se e assim ficou. É que, continuou Cutie tranquilamente, vocês limitaram-se a montar peças já feitas, fizeram um trabalho notável, instinto, creio eu, mas não criaram verdadeiramente o robô. As peças foram criadas pelo amo. Escuta, arquejou roucamente Donovan. Essas peças foram fabricadas na Terra e enviadas para aqui. Bem, bem, retrucou apaziguadoramente Cutie. Não vamos discutir. Não, a sério. O terrestre precipitou-se para a frente e agarrou no braço de metal do robô. Se lesses os livros da biblioteca, eles a explicar-te-iam de maneira a não poder subsistir qualquer dúvida. Os livros, li-os, todos eles, são engenhosíssimos. Powell interrompeu bruscamente. Se os leste, que mais há a dizer? Não podes refutar o seu testemunho. Não podes, pura e simplesmente. Havia piedade na voz de Cutie. Por favor, Powell, claro que eu não os considero a eles uma fonte de informação válida. Também eles foram criados pelo amo e destinavam-se a vocês, não a mim. Como é que chegas a essa conclusão? Inquiriu Powell. Porque eu, um ser dotado de razão, sou capaz de deduzir a verdade a partir de causas apriorísticas. Vocês, sendo inteligentes, mas destituídos de razão, precisam que vos seja fornecida uma explicação da existência, e o amo fê-lo. Sem dúvida foi por bem que vos forneceu essas risíveis ideias de mundos e gentes distantes. Provavelmente as vossas mentes são demasiado obtusas para a verdade absoluta. No entanto, dado que é vontade do amo que vocês acreditem nos vossos livros, não discutirei mais convosco. Ao sair, voltou-se e disse num tom bondoso: mas não fiquem sentidos. No esquema de coisas do amo há lugar para todos. Vocês, pobres humanos, têm o vosso lugar e, por humilde que ele seja, serão recompensados se o ocuparem devidamente. Partiu com um ar beatífico que se enquadrava bem no profeta do amo, e os dois humanos evitaram olhar um para o outro. Finalmente, com um esforço, Powell falou: vamos para a cama, Mike. Desisto. Numa voz sussurrada, Donovan disse: Ouve lá, Greg. Não pensas que ele possa ter razão acerca de tudo isto, pois não? Ele fala de uma maneira tão confiante que. Powell atirou-se a ele. Não sejas parvo. Quando nos vierem render, daqui a uma semana, já vais descobrir se a Terra existe ou não. E teremos de voltar para enfrentar as críticas. Nesse caso, por Júpiter, temos de fazer qualquer coisa. Donovan estava à beira das lágrimas. Ele não acredita em nós, nem nos livros, nem nos seus próprios olhos. Pois não, concordou Powell com azedume. É um robô racional, diabos o levem. Só acredita na razão. E isso tem um problema. E a voz sumiu-se-lhe. Qual? Incitou o Donovan, recorrendo à fria razão lógica. Pode-se provar o que se quiser, desde que se escolham os axiomas convenientes. Nós temos os nossos e o Cutie tem lá os dele. Então vamos a esses axiomas e depressa. A tempestade está prevista para amanhã. Powell suspirou fatigadamente. Aí é que tudo cai por terra. Os axiomas baseiam-se em coisas que se admitem como certas, e é a fé que faz com que a pessoa os aceite. Não há nada no universo capaz de abalá-los. Vou para a cama. Raios! Não consigo dormir. Nem eu. Mas já agora não se perde nada em tentar. Por uma questão de princípio. 10 horas decorridas. O sono ainda não era mais do que isso. Uma questão de princípio, inatingível na prática. A tempestade surgir antes do tempo e o rosto rubicundo de Donovan estava sem pinga de sangue ao apontar com um dedo trêmulo. Powell, de barba a despontar no queixo, espreitou pela vigia e cofiou desesperadamente o bigode. Noutras circunstâncias, poderia ser uma bela visão. O fluxo de eletrões de alta velocidade, ao chocar com o feixe de energia, tornava-se fluorescente de ultraespículas de luz intensa. O feixe prolongava-se até ao nada, progressivamente mais pequeno na distância, cintilando de partículas bailarinas e brilhantes. O feixe de energia mantinha-se firme, mas os dois terrestres sabiam qual o valor das aparências à vista desarmada. Desvios de arco de uma centésima de milissegundo, invisíveis a olho nu, bastavam para desfocar o feixe. Bastavam para crestar centenas de quilómetros quadrados da Terra, convertendo-os em ruínas incandescentes. E era um robô aliado do feixe, da focagem, da Terra, do que quer que fosse, que estava aos comandos. Passaram-se horas. Os terrestres observaram num silêncio hipnotizado. Foi então que os pontinhos de luz, que desfilavam como flechas, se obscureceram e acabaram por desaparecer. A tempestade terminara. A voz de Powell era desprovida de inflexões. Acabou. Donovan tinha cedido a um sono agitado e os olhos fatigados de Powell pousaram invejosamente nele. O sinal luminoso brilhou uma e outra vez, mas o terrestre não lhe deu atenção. Tudo deixara de ter importância. Tudo. Talvez que o Cutie tivesse razão e ele fosse apenas um ser inferior, com uma memória feita por encomenda e uma vida que ultrapassara já o objetivo. Antes fosse. Cutie estava de pé diante dele. Não respondeste ao sinal luminoso de modo que entrei? Falava em voz baixa. Não estás nada com um bom aspecto e receio bem que o período da tua existência esteja a chegar ao fim. Mesmo assim, queres ver algumas das medições registadas hoje? Powell apercebeu-se vagamente de que o robô estava a ter um gesto amistoso, talvez para aplacar quaisquer remorsos remanescentes por tê-los substituído pela força no comando da estação. Aceitou as folhas que lhe eram estendidas e fitou-as sem ver. Cutie parecia satisfeito. Claro que servir o amo é um grande privilégio. Não devem ficar demasiado sentidos comigo por eu vos ter substituído. Paulo resmungou e foi passando mecanicamente as folhas até que a sua vista turva se fixou numa fina linha vermelha que ia avançando tremulamente ao longo do papel pautado. Olhou e voltou a olhar. Segurou fortemente a folha com ambas as mãos enclavinhadas, ainda a olhar. As outras folhas desprezadas tombaram ao chão. Mike, Mike! Desatou a sacudir violentamente o outro. Ele aguentou firme. Donovan voltou à vida. O quê? Onde? E fitou igualmente de olhos esbugalhados o registro à sua frente. Cutie, interrompeu. Qual o problema? Mantiveste-o focado, gaguejou Powell. Sabias disso? Focado? Que é isso? Mantiveste o feixe rigorosamente apontado para a estação receptora, com uma margem de uma décima milésima de milissegundo de arco. Qual estação receptora? Na Terra? A estação receptora na Terra? Balbuciou Powell. Mantiveste-a sob pontaria. Cutie, de aborrecimento, girou nos calcanhares. É impossível executar um ato de gentileza para com vocês os dois. Sempre o mesmo fantasma. Limitei-me a manter todos os mostradores em equilíbrio, de acordo com a vontade do amo. Recolhendo todos os papéis, retirou-se empertigado. E Donovan, quando ele saiu, disse: Ora esta, macacos me mordam. Voltou-se para Powell. Que vamos fazer agora? Powell sentia-se cansado, mas inspirado. Nada. Ele mostrou apenas que é capaz de dirigir perfeitamente a estação. Nunca vi uma tempestade de eletrões tão bem dominada. Mas nada está resolvido. Ouviste o que ele disse acerca do amo. Não podemos. Escuta, Mike. Ele segue as instruções do amo, por intermédio de mostradores, instrumentos e registros gráficos. Ou seja, tudo aquilo que nós sempre seguimos. Aliás, isso explica a sua recusa em obedecer-nos. A obediência é a segunda lei. Não causar dano a humanos é a primeira. Como pode ele evitar que os humanos sofram danos, quer ele o saiba, quer não? Pois muito bem, mantendo o feixe de energia estável. Ele sabe que pode mantê-lo mais estável do que nós. Uma vez que sustenta que é ele o ser superior, de forma que deve manter-nos afastados da sala de comando. É inevitável se tivermos em consideração as leis da robótica. Claro, mas a questão não é essa. Não podemos deixá-lo continuar com essa parvoíce do amo. Mas por que não? Porque alguma vez se viu o raio de uma coisa assim? Como é que nós vamos confiar-lhe a estação se ele não acredita na Terra? Ele pode ou não pode controlar a estação? Pode, mas. Então, o que é que interessa no que ele acredita? Com um vago sorriso na face, Powell esticou os braços e voltou para a cama e adormeceu. Powell falava ao mesmo tempo que enfiava a custo o casaco ultra-leve do fato espacial. Seria um trabalho simples, dizia. Podiam trazer-se os novos modelos QT, um a um, equipá-los com um interruptor de corte automático ao fim de uma semana, de modo a dar-lhes tempo suficiente para aprenderem o culto do amo, com o próprio profeta. Depois transferiam-se para outra estação e revitalizavam-se. Poderíamos ter dois QT por. Donovan abriu a viseira de vidrete e franziu o sobrolho. Cala a boca e vamos, mas é daqui para fora. O que nos vem render está à espera. Só me sentirei bem quando vir realmente a terra e sentir o solo debaixo dos pés. Só para ter a certeza de que ela está mesmo lá. A porta abriu-se enquanto ele falava. E Donovan, com uma praga abafada, tornou a fazer deslizar a viseira e voltou costas, amuado, a Cutie. O robô aproximou-se de mansinho. e havia pesar na sua voz. Vão-se embora? Powell assentiu secamente. Hão de vir outros ocupar o nosso lugar. Cutie suspirou, com um som de vento a sussurrar por entre cordas muito juntas. O vosso tempo de serviço expirou e chegou o momento da dissolução. Eu já esperava, mas, bem, faça-se a vontade do amo. O seu tom de resignação melindrou Powell. Guarda a compaixão, Cutie. Vamos a caminho da terra, não da dissolução. Vale mais pensarem assim, voltou a suspirar Cutie. Agora vejo a sensatez da ilusão. Mesmo que pudesse, não tentaria abalar a vossa fé. E afastou-se, verdadeiro retrato da comiseração. Paul rosnou e fez um gesto na direção de Donovan. De malas seladas na mão, dirigiram-se para a porta estanque. A nave de rendição estava no desembarcador exterior e Franz Müller, o substituto, cumprimentou-os com uma rígida cortesia. Donovan mal correspondeu à saudação e passou ao compartimento do piloto a fim de receber os comandos de Sam Evans. Powell demorou-se. Como está a Terra? Era uma pergunta absolutamente convencional. E Müller forneceu a resposta convencional. Ainda gira. Ótimo, observou Powell. Müller fitou-o. A propósito, os rapazes lá da US Robots inventaram uma coisa nova, um robô múltiplo. Um quê? O que eu disse? Há um grande contrato para fornecimento deles. Deve ser mesmo indicado para a exploração mineira de asteroides. É um robô principal, com seis sub-robôs sob as suas ordens. É como os dedos da mão. E já foram experimentados em campo? Perguntou ansiosamente Powell. Ouvi dizer que estão à vossa espera, retorquiu Müller com um sorriso. Powell cerrou o punho. Ora, bolas, precisávamos de umas férias. Não de tê-las, 2 semanas, creio. Estava a calçar as pesadas luvas espaciais, como preparação para a sua comissão de serviço ali, e as espessas sobrancelhas juntaram-se-lhe mais. Como é que se tem portado esse novo robô? Oxalá seja mesmo bom. Caso contrário, diabos me levem se o deixo tocar nos comandos. Powell fez uma pausa antes de responder. Observou o orgulhoso prussiano que tinha diante de si, de cabelo cortado rente na cabeça, inflexivelmente obstinada, até aos pés, rigidamente unidos em posição de sentido, e sentiu-se percorrido por um súbito calor de pura satisfação. O robô é bem bom, disse lentamente. Não me parece que você tenha de preocupar-se muito com os comandos. Abriu um largo sorriso e entrou na nave. Müller ia alistar durante várias semanas.